Isso aí, pessoal, aqui é o Guarda-Belo, tá começando mais um Locadora TV. Dessa vez a gente fez um papão com várias coisas, então o podcast tá cheio de coisa da gente falando. Tem eu, Cat, o Keno, desgraça, falando de muitas coisas, então você já sabe, se é o seu aniversário, feliz aniversário, e ouçam aí o nosso cast. Um abraço! Que achei a morte mais impactante de videogames. É, eu não tenho nenhum. Ah, Felipe, pelo amor de Deus. Sério, a morte do meu PlayStation 2 que queimou. Né? É, cara, eu estou morto por esse cast. O Wii U, meu Wii U morreu. Está no meu coração. Eu poderia falar do Vita, mas ele sempre funciona no modo The Walking Dead, né, cara? Então, ele tá vivo, cara, tem suporte. É, não, ele não tá vivo nem tá morto. Ele tá ali no meio do caminho. Né? Cara, ele tá no limbo, né? Ele tá naquele bagulho do Cavaleiro Zodíaco, que o Shiryu luta com aquele maluco lá, naquele caminho lá dos infernos lá. Sim, cara, eu acho que eu sei que Shiryu, eu acho que é o nome dessa porra. Sim, cara, e aí, essa parte aí do Dragon Ball, mole, do Cavaleiro, foi sinistro quando eu era criança, hein, cara. De falar que eu senti altos cagacinhos, hein. É, a melhor adaptação disso é no filme, quando você toma a Máscara da Morte cantando. Ai, cara, naquele 3D? 3D é esse mesmo. Cara. Ah, que brincadeira, né, cara? Cara, isso é muito desnecessário, não tem nada a ver com o filme, cara. Até hoje eu me perguntei, pô, por que essa cena tá nesse filme? Eu não acho o filme tão ruim como a galera pinta. Tipo, ele tem umas ideias legais, ele melhora um ou outro personagem. Mas, cara, essa cena é a cena mais sem sentido possível do filme. Ela não casa com nada do filme. Tu viu no cinema, quem? Não, cara, eu vi. Porra aí, te falar, um brother meu viu no cinema, saiu putaço, cara, fanzoca pra caraca também, ele, porra, caralho, Cavaleiros, eu, cara, acho que eu não vou ver isso no cinema, não. Pô, você é louco, não sei o que lá, falei, porra, não dá, mano, não dá, eu não tô sentindo muita firmeza nisso, não. Não, eu vou ver, porra, quando o cara saiu, me mandou um áudio de 10 minutos, puta que pariu, essa merda, não é o mesmo da nossa época. Eu falei, cara, nunca mais vai ser. Não, cara, não, tem, se você quer ver um cavaleiro igual da sua época, você vai ver, sei lá, o Cavaleiro do Zodíaco, acho que é Soul of Gold, que é o sol dos cavaleiros, que é a punheta dos cavaleiros de ouro. Né? Ah, o Saga de Hades é bom também, a Saga de Hades continua a saga original. O grande ponto é que esse filme, ele já tinha um objetivo, de certo modo, de trazer um novo público pros cavaleiros. Até teoricamente, aquele novo público que veio com aquele Cavaleiro dos Zodíacos, a qual é o nome, cara? Da menina? Então, que o Seiya é mulher? Não, cara. Isso aí é até bom. Eu leio o mangá, até bom. Não, é o outro, cara, que veio antes. Que é meio que tipo com os filhos da galera. Caralho! Ômega? Ômega, isso? Ô, louco, não sabia disso, não. Cara, o Sensei Omega, ele tem uma pegada toda mais atual, exatamente por quê? Porque ele quer pegar um novo público pra Cavaleiro do Zodíaco. Ele não quer pegar esses velhos já de 50, 60 anos aí, que ainda, meu Deus, Cavaleiro é foda, tem mó história. Só que, porra, não deu, né, cara? Não deu. Cara, os próprios fãs do Cavaleiro, eles odeiam o Sensei Omega, cara. Eles falam, é uma merda, isso aí é o Sensei pra garota, que as armaduras é tudo errado, eles não levam as armaduras nas costas. Tem que lembrar pra eles que o nosso também é pra garota pra caralho. Puta, cara, Cavaleiro. Cara, Cavaleiro tem muita coisa yaoi, cara. Puta merda. Sim. Pô. Não, Cavaleiro é. Pelo amor de Deus, cara. Eu até hoje tem umas paradas ali até hoje que, tipo assim, tem coisas bacanas. Vamos lá. Tem coisa, tipo, a parte do irmão do Shun agora, que eu esqueci o nome, do Ikki, lá na Ilha da Caveira. Ia falar Ilha da Caveira da Morte, é esse o nome mesmo? Ilha da Rainha, Rainha da Morte. É. Ilha da Caveira da Morte é o quê? Deve ser Piratas do Caribe. Não, eu acho que é do King Kong, que é a Ilha da Caveira, alguma coisa. Caralho, lembrei de King Kong, cara, não lembrei de Cavaleiros. Mas, enfim. Aí, porra, aquela parte ali, por mais que seja uma criança e tal, eu acho aquela parte bacana pra caralho, que mostra o maluco só queria fuder a vida dele, né? E ainda fala no final, sou seu mestre, eu fiz pelo teu melhor. E aí o Ikki tem esse ódio aí incubado. Pô, mas tem cara, a parte do Shun é chata, mano. Mas é assim, é. Que ele fica lá, ele fica como Cristo. Não é Cristo, é como Andrômeda. Olha aí, querendo dar uma de Zack Snyder agora, mano. Não, cara, o Cavaleiro do Zodíaco, eu vou falar a verdade, o anime, ele é um bom anime. Ele tem seus exageros, então, mas ele é um bom anime. Sim. Agora, o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, cara, a parada é execrável, cara. É zoável, é execrável, como diria o... Sim, é tipo Massa Seixas, cara. Porra, é um negócio... Não, cara, realmente o mangá, ele é muito ruim, cara. Pô, vi a arte, é feia mesmo, cara. Sim, ele é mal desenhado, tipo, a história tem umas paradas sem perna em cabeça, que não tem, a galera que o Mitsumasa Kido, que é lá o avô da Saori, manda pro mundo, as 100 crianças que ele espalha pelo mundo, né, que no anime, se eu não me engano, são menos, não são 100. Caralho, isso quer te falar, são 100? Cacete. No mangá são 100? E, cara, como a polícia 100, não pegou esse cara, hein? Calma, você vai gostar da melhor parte agora. As 100 crianças são filhos dele, cara. Como? É o Catra, né? O cara tirou um ano sabático aí pra comer 99 mulheres, né? Já que a mãe do Shun teve dois filhos. Em época, teve duas crianças, né? Um em cada época diferente, né? O Ikki tem 15 e o Shun tem 13, né? Você entendeu? Sim. Então, tipo, ele voltou duas vezes na mesma mulher ali pra garantir, né? Caralho, sem então, filhos, cara. Sim, cara. E, tipo, isso é bizarro, cara. Isso não tem sentido algum. E porra, cara, é mó desculpa, tipo, que ele era um velho rico que viajava pelo mundo. É um belo dia quando ele encontra o Aioris, né? Aí ele recebe a Atena, tá na missão, cara, o diálogo é simplesmente, ele, oh meu Deus, então você quer que, assim como acho que era quem era, Jacó, não lembro agora. Eu vou falar Jacó se tiver errado aí, depois alguém dos estudos bíblicos aí me corrige. Fala, assim como Jacó, você quer que eu sacrifique meus 100 filhos para que possa salvar a Terra? É, tipo, não, acho que é Abraão, cara. É, Abraão, isso, Abraão. O tio, irmão, não, cara, você tá dando calça. Aproveitou que esse cara te entregou essa criança aí, tu tá se lembrando da molecada, mano. Tipo, em nenhum momento eu não vejo um cara que dá a volta ao mundo, faz 100 crianças, vai dar sustento pra 100, cara. Pô, não é assim que funciona. Então, cara, 100 crianças, cara. O Kenyon, ele me conta essas histórias, assim, de coisas assim, porque eu me sinto um meio civil, meio nerdzinho, né? Porque eu não sou. Eu conheço, mas não conheço tão a fundo. Você é o cara que aprecia, não é o cara? É, eu sou o sommelier, né? Sommelier não. Porra, tem um nome pra essa parada, daqui a pouco eu lembro. Mas o que eu me conto essas histórias, cara, por mais que o Dragon Ball tenha tanta preguiça, eu só começo a valorizar mais, porque de todos ele é um dos que tem. Tipo, ele tem aquela parada lá da. Que a gente sempre brinca, né? Daquela sexualidade maluca lá do Goku dormindo em cara, cima da xereca da Bulma, essas coisas assim. Isso aí é o Akira Toriyama charado, cara. Doutor Slump, puta que pariu, cara. É da cultura dos caras, não tem nada a ver. Mas, porra, a história, por mais que tenha alguma maluquice, não chega a ser esse ponto, né? Maluco, que é um monte desse. Cara, eu gosto do Dragon Ball exatamente por isso, cara. Dragon Ball, ele é um anime simples. Ele foca na simples. Ele é honesto e é simples, cara. Cara, Dragon Ball é um anime sobre porrada e, cara, você vai ter porrada. Por isso que eu fico puto com essa galera que reclama, ai, Dragon Ball, não sei, cara, Dragon Ball é uma parada assim. Tipo, o cara fala, ah, no meu tempo era melhor, como se na época dele Dragon Ball fosse Shakespeare, cara. Pô, sim. O Senna mesmo fala, mas, cara, eu fico impressionado, porque, tipo, Dragon Ball Super, ele continua o que o Dragon Ball Z fez, cara. Ele até segue bem. Pô, o Senna hoje tava falando, pô, terminei de ver, gostei pra caramba do torneio do poder. Porque ele simplesmente faz aquilo que todo mundo reclamava. Tipo, ah, Dragon Ball esquece os outros personagens. Cara, o torneio do poder traz todo mundo de volta, cara. Então, tipo, pô, você tem Mestre Kame lutando, cara. Quando você imaginar... Você cara, aquele fortão lá? Sim, cara. Pô, com direito ele fortão. Pô, ele elimina acho que uns 4 ou 5 malucos, cara. Ele quase leva um time inteiro sozinho. Ô, louco. Inclusive, ó, só uma citação aqui. Eu revi o filme do Broly lá, né? Ah, não, do Broly. Mestre Kame doidão é o personagem mais forte do Dragon Ball, hein? É a porrada em geral. Nossa, cara. Cara, isso não tem sentido algum no filme. Não tem nenhum, cara. Não, o filme não tem sentido, né? A Bridget que vira aquela maluquice, né? Não, cara, o filme do Broly ele não tem muito sentido também, não. Porra, é uma parada totalmente aviada. Se você parar pra ver a história, o vilão do filme mesmo é o pai do Broly. Ele que arma todo o clã. Pra destruir o Vegeta e tal. Tipo, o Broly tem a raiva do Goku que não tem sentido, cara. Não tem sentido. E o pior é que eu acho que nesse filme vai continuar, cara. Como eu vi aí que resgataram o pai dele também, né? Ele não tá vindo sozinho. Aí isso eu já tô vendo que eu acho que o pai, a grande coisa toda é o pai dele querendo tomar o lugar do Frieza e ele vai usar o Broly. Tô achando que o Broly nem é filho dele nesse filme. Cara, é bem provável, porque o Broly, agora, spoilers de um filme de... Deve ter quase uns 20 anos aquele filme. Sim, eu acho que ele é de 92 ou 93. Então, spoiler de um filme de 20 anos. Ele amassa o pai dele. É, praticamente. Nave, né? É, praticamente daquela navezinha saiadinha. Então, tu... Caraca, cara. Porra, que coisa. E o Broly, realmente, isso aí eu vou concordar com o Kenyo, é um puta vilão raso do caraca. O design em si eu acho maneiro. Eu até curti esse design novo dele aí, de casaquinho amarrado, né? De casaquinho saiadinho. Sim, mas... sim. Porra, ele é muito... O filme todo é muito louco, né, cara? É muita galhofagem, ele é muito fanservice. É só pra ter uma porradaria ali. Tanto é que tem aquela coisinha de passar o poder, né? De um pro outro. Nossa. Cara, e até as porradas não são tão coisas assim, não. São bem mais ou menos. Mas, cara, se tu gosta de Dragon Ball, com certeza você vai ver e vai achar pelo menos um pouco bacana. Não tem como. E aí, porra, aparece o Piccolo... Do nada, praticamente, só pra ver. Cara, se for pra ver um filme, eu vou te falar a verdade. Aquele que eu até comentei com você outro dia, que era exclusivo lá, que a história era exclusiva do jogo de Nintendo, que fizeram a animação com a fita. Porra, o que é o do Hachikau, o plano pra destruir, pra erradicar os Saiyajins. Pô, esse filme, ele inclusive ele se bota cronologicamente após o filme do Broly, que tem uma fala que o Goku diz que o vilão desse filme é mais forte que o Broly, ele fala com todas as letras, ah, esse cara é mais forte que o Broly, olha só, pra tu ver que o Broly não é tão rico assim como o fã não coloca, não, ele é o mais forte, não, cara, ele não é o mais forte, tipo, o Broly é um personagem que ele é o mais forte lá ainda da época, um pouco antes da saga de Cell, cara. Ele surgiu antes do Cell perfeito, não sei o que na cabeça dos fãs o Broly é mais forte que o Majin Buu, né? Não sei de onde que tira. Não tem como, até porque eu acho que o filme do Broly se passa mesmo na época do Cell, né? É, um pouco antes, assim. Tipo, teoricamente, ele passa, se você for usar sua suspensão de descrença, eles passariam no universo onde o problema com os androides já tinha sido resolvido. Então, talvez o Cell nem tivesse chegado na forma perfeita dele. Mas, tipo, cara, teve fã que arrastou, tipo, não, o Broly é mais forte que o Super Saiyajin 2, o Broly é mais forte que o Cell na forma perfeita, o Broly é mais forte que o Majin Buu. Cara, o fandom desse cara é tão maluco que, pô, tem gente que fala que ele é mais forte que o Bills, cara. Então, não, não tem como. Não sei se nesse filme vai ter isso, entendeu? Mas... Cara, esse é o grande problema, cara. A gente nunca viu os deuses da destruição, tanto no mangá quanto no anime. A gente nunca viu os deuses da destruição usando o poder todo. No próprio Batalha dos Deuses aí, o Bills fala que ele usa só 70% da força dele contra o Goku, cara. Isso, pô, 70% e ainda assim o Goku se mata pra tentar ganhar do cara, porra, não quer dizer que o cara tá além disso. No mangá mostra um pouquinho mais, faz uma luta dos 12 deuses. Porra, cara, e, tipo, a luta é totalmente surreal, tipo, cada um tem uma habilidade completamente diferente, assim, cara. Bem fora do escopo do raiozinho de energia do Dragon Ball. Pô, você vê o Bills usando um instinto superior, não muito aprimorado, né, com a tal transformação lá de cabelo branco do Goku. O Bills, ele consegue usar também, que isso é uma técnica, não é uma transformação. E, tipo, ele usa, só que, tipo, ele não usa em 100%. Ele ainda se distrai quando usa essa técnica. Não consegue ficar 100% imerso nela. Mas, tipo, pô, não tem como você chegar e dizer, que esse cara aqui do filme de 92 é mais forte que ele. Não dá, né, cara? Tanto que atualizaram o personagem, cara. E lembrando que o Coisa ainda é mais forte do que ele, né? O qual? O que anda com o Bills? Eu sempre esqueço o nome dele. O Wiz. Sim, o Wiz. O Wiz é mais forte que o Bills, hein, cara? Pra quem duvidou aí. Pra você achou que o Goku e o Bills eram os mais fortes, se fode não, aí. Não, cara. O próprio anime deixa claro que, porra, tipo, todos os anjos, né, que a galera é igual ao Wiz, existe mais 11. Existem 13, no caso, né? Que tem o pai de todos. E abaixo dele tá os 12. E, cara, tipo, deixa bem claro que todos eles são bem mais fortes que os deuses da destruição. Principalmente que o pai de todos eles, que é o Daishinkan, é o cara mais forte entre eles ali. No desenho diz que ele é o mais forte do universo. E no mangá diz que ele é um dos 5 mais fortes do universo. Então, tipo, fica essa questão. Pô, ainda tem gente mais forte. Tipo, o próprio mangá não tá dando aquela de, tipo, ah, o Goku é o cara mais forte do universo. Não, cara, isso já passou. Tipo, a Kratoriyama já falou. Talvez ele mude um dia, mas já falou que, cara, o Goku não vai ser o cara mais forte do universo. Então, senão, se você fizer isso, acaba a jornada do cara, né? Sim, eu acho que também nunca foi a pretensão do personagem, né, cara? Eu acho que, pelo menos, eu nunca vi assim, ele ter essa questão de, tipo, ah, vou lutar com alguém forte. Inclusive, é como você falou, é a motivação dele sempre ter alguém mais forte pra poder ir atrás. Pouco importa, tá ligado? Ele só quer... Ele tá ali, ele é o famoso deixa de garoto brigar, cara. Sim, ele só quer se divertir, cara. Pô, olha a galera... Galera fica chiando aí, mas, pô, cara, o Goku é um cara assim, ele só quer se divertir. Né? Ele só quer brigar, cara, só quer bater nos outros, quer apoiar, quer melhorar, quer... Pô, o cara só quer se auto-aperfeiçoamento, todo mundo fica aí, porra, o auto-aperfeiçoamento. É tipo, ai, mas o Goku não é o bom pai. Porra, você quer ver pai de família? Sei lá, vai ter uma novela. Ele nunca... Você quer ver pai de família? Bota no YouTube, né? Bota ali. Vai aparecer o cara tomando um suco de laranja. Não, acho isso engraçado, que a galera... Não, o Goku aparece no live, principalmente no Dragon Ball Super. Você tem vários momentos, tipo, do Goku cuidando da família, tipo, indo trabalhar, indo fazer compra, e o caralho a quatro, conversando com o filho dele e tudo mais. Pô, pegando o moleque e botando ele no colo. Tipo, tem um episódio que ele fica mal depois de lutar contra o Hit. Aí, tipo, ele não tá se sentindo bem. E, tipo, ele quer ficar na dele, não. Tipo, a Tite Lua tem que ficar, não, você tem que se cuidar e tal. Não, beleza, vou procurar então se eu caio pra ver se eu tô bem mesmo. Tipo, você vê que tem isso, tipo. Ele só não é um pai padrão. Mas, pô, ele tem ali a função dele dentro. Ah, ele só não é um Piccolo. Não, realmente. Ah, cara, como se o Piccolo fosse seu pai, né? Sequestrar uma criança de 4 anos e jogar ela no deserto. Porra, melhor pai do mundo, né, cara? Como se um Diabo Verde fosse o melhor pai do mundo, né? Cara, ele joga o moleque no deserto, tipo, você vai sobreviver 6 meses nessa merda. Se vira. Acho que ele some, né? Tem uma vez que ele joga o Gohan, ele, pô, valeu. Aí vai embora, mano. Aí, sim, cara. Essa parte é maneira, né? Essa parte remete muito ao Dragon Ball classicão, né? Uhum. Ah, cara, ainda é evolução. Eu já falei, cara, é muito bom você ler o mangá do Dragon. O anime na época tem filler e acaba cagando tudo. Mas, cara, se você pegar as 42 edições certinhas do Dragon Ball, cara, você vai vendo que ela começa com aquela aventura meio besta, ainda com aquele ar do Dr. Slump, né, mais comédia. E, cara, ela vai evoluindo. Tipo, o Dragon Ball, ele vira essa porradaria louca de superpoderes, porque, cara, foi a evolução natural da série. Tipo, a Akira Toriyama não possui isso. Ela tem uma escalada. Tipo, ela é o modo natural da evolução da parada. Porque senão... Ele podia fazer duas coisas, ou ficar repetindo a mesma forma da aventura atrás da esfera do dragão, ou trazer algo diferente. Ele trouxe um mangá de luta, né, cara? Ele botou, ele firmou como mangá, não diferente que na Jump já tinha um mangá de luta pra caralho. Mas, tipo, pô, ele firmou a história dele na Evolução Cat, que já entrou aí, tá mudinho aí. Beleza? Beleza, que tem as 42 edições aí, ele deve confirmar o que eu tô falando. Ou ele vai ser um filho da puta e vai falar que não. Repete, por favor, que eu tava. Cheguei, tipo, tava na chamada, mas não tava de corpo presente aqui. Eu não tô falando. Pô, Cat, é melhor você mandar um não posso opinar, hein, cara. Porque ele falou, não, eu quero saber, que eu realmente tava vendo outra coisa aqui, não prestei atenção. Obrigado por dar essa importância pra gente. Mas o que é? Qual é o esquema aí? Não, então eu tava falando, cara, que o Dragon Ball, ele, as 42 edições dele, é uma evolução natural. Ele começa com aquela aventurinha meio besta, e, tipo, ela vai caminhando e vai evoluindo pra aquele mangá de luta. Tipo, não é uma parada que vem do nada, foda-se, agora eu vou fazer um mangá de luta e de superpoder. E não, cara, você tem uma escalada daquele... É, eu acho que essa escalada é, tipo, nem é nos 42 edições, é, tipo, na saga que é Dragon Ball só... É que acontece essa escalada, né? Que acho que a última parte do Dragon Ball é contra o Piccolo, né? Sim. Contra então, o quando começa o Z, que já passa pra isso, assim. Não acho que é uma evolução ao longo da história inteira. Assim. Eu ainda até acho meio estranho que a galera reclama isso. Por exemplo, ah, ninguém procura mais as esferas do dragão, que não sei o quê. Cara, a saga de Namekusei toda, então, eu acho que 70% dela é a galera procurando as esferas. A galera ficou forte, tá? Não. O foda é que as esferas são uma muleta do cacete, né? Se a gente morrer, vai pra lá. Tanto é que o DBZ Abridged, até nesse filme, ele dá uma zoada, né? Que ele fala, tipo, assim, Goku, não, se o Broly te pegar, ele vai te matar. Aí o Goku fica pensando, porra, se ele te matar, você vai conhecer o seu Kaiô. Você não conhece o seu Kaiô, né, Gohan? Aí, pai, eu não quero morrer. Eu gosto dessa grande ter capaz. Eu tava esperando eu usar isso com o céu, não, mas Gohan, pode aí, tipo, o moleque mete o pé, né? Essa dublagem dele é boa, né? Cara, mas não tem como também se sustentar uma aventura que tipo, os caras voam, explode montanha, o caralho a quatro, tipo, não tem como mais se botar esses caras ficando um mês procurando só uma porra de uma bolinha, né? Sim. Na sagação, se eu não me engano, o Goku encontra essa porra em uma semana, cara. Uma semana ele acha isso no mangá mesmo, ele acha tudo em uma semana, cara. Mas tem uma coisa do anime também que eles acham voado, não sei se é Nabu, eu não lembro qual que é. Eles também, eles acham em tempo... Assim, recorde a parada, acho que é Nabu mesmo. Que Nabu, fazer cara? Nabu é Star Wars, cara? É, cara... Ah. Mas eu acho que é na saga do Buu mesmo que eles vão fazer essa parada. Agora eu não lembro ao exato. Eles acham rapidamente o bagulho, né? Já tá com o radarzinho lá e agora eles voam, né? Coisa que quando pequeno... Era o mano, quando ele... O Dragon Ball lá, o pequenininho... Um grande problema é a locomoção, porque nesse Lisbon é jato, do pequenininho é... tem um tempo pra tu chegar até certo ponto, né? Sim, sim, sim, cara, tem. Ah, cara, foi, como falei, o negócio evoluiu. Cara, eu gosto, do Dragon Ball se tornou agora, principalmente com o Super, cara, porque ele consegue ter aquela mentalidade descontraída da primeira fase, até que você tem a... Galera reclama muito que, o Goku agora é um mongol. Não, cara, ele sempre foi assim, sempre cara. Foi, o grande ponto é que, enquanto na série original, grande parte do tempo dele ele tava morto ou lutando, pô, agora você tá acompanhando o cara no dia a dia. Então você vê como que é essa pessoa no dia a dia dele, né, cara? Mas, tipo, porra, você tem aquela descontração, aquelas piadas do primeiro, mas adicionado à ação do segundo. Coisa que, pô, o próprio Dragon Ball GT não conseguiu equilibrar, né? Dragon Ball GT é um. Cara, o GT é o Dragon Ball de verdade, porque ele continua tudo e não sei o que. Cara, é Dragon Ball de verdade que tem a Videl. É... Que é maneira pra caralho e depois no resto da saga ela nem aparece, mas. O cara Toriyama não sabe desenhar mulher, ele já falou já que ele faz pouco personagem feminino exatamente porque fica tudo igual. Ele fala, eu acho. Tanto no Dragon Ball quanto no Dr. Slump, ele fala, cara, ele faz personagem feminino, é a primeira coisa que ele mais se irrita. É que toda personagem feminina dele é uma personagem feminina forte. Ele não consegue, de jeito nenhum, fazer uma garota meiga, uma garota mais tímida, uma garota mais assustada. Como esse cara venceu na vida em capreguiça com a coisa? Ele podia escrever um livro, vencendo na vida sem fazer nada, né? Pô, deixa eu perguntar uma coisa. Esse é tema de podcast, alguma coisa assim? Não sei, cara. A gente tá divagando aqui, o desgraça saiu da sala, não tá falando nada. Nossa ideia. Eu tô com medo que o desgraça tá procurando na internet agora. Essa hora todo mundo quietinho. É hora dele procurar as wife dele. Nossa. Ainda mais que virou um papo otaku, né? Não, mas é tipo assim, caraca, o cara toda vez que esse papinho de preguiça aí, o caralho, eu não gosto de fazer, aí chega lá pro criador lá do One Piece, né? Esse personagem mesmo, nem lembrava mais disso. Sim, caralho, sim. Mano. Que cara é esse? Cara, o Akira Toriyama, ele deu sorte dele ter tido editores carrascos em cima dele, né, cara? Então, tipo, isso ajudou muito ele, que ele fazia a história e quando ele começava a enrolar, maluco apertava ele. Irmão, tu tem que fazer essa merda aí, vambora. Tanto que, cara, isso se reflete no próprio Dragon Ball, que é todos os goianos, eu já falei aqui, já falei pra uma porrada de gente, repito sempre. Tanto o vilão principal do Dr. Slump, como muitos vilões do Dragon Ball, esses caras são, os vilões são reflexos do editor da época dele. O Piccolo Daimao, né, o primeiro Piccolo, é um editor dele, cara. O Frieza é outro editor dele. Cara, sério, assim, sério, o Frieza é outro editor dele. O Majin Buu, se eu não me engano, também é outro editor dele. Dizem, o único que ele não admite que era o editor dele é o da Saga Cell. Os caras até têm uma entrevista em um dos... Em uma lá das enciclopédias do Dragon Ball lá, que eles conversam, entrevista você acha na internet, você pode procurar depois. Tipo, os caras tá conversando, eu sou o Freeza, eu sou o Pico, mas o da Saga Cell não é. O Cell não é baseado em mim, né? Tipo, os caras veem que o Toriyama baseou o Trunks em você, né? Tipo, aí todo mundo dá risada do cara, assim, tipo, eu creio, eu falo, vamos deixar ele acreditar. Cara, é foda o que ele fez, eu acho que não tem como falar que o Dragon Ball hoje em dia não é uma das coisas. Eu acho que de anime, assim, cara, é difícil você pegar um que consiga conversar com tantos públicos diferentes, né, como é Dragon Ball. Dragon Ball é um bagulho que, caraca, americano gosta, brasileiro gosta, japonês gosta, dificilmente você tem um lugar que não tem uma aceitação boa pra esse desenho, cara. Um lugar que ele bata e volta, entendeu? Uhum. Diferente de outros. Sim, sim. Diferente do Thundercats, sacanagem. Estou sentindo uma treta! Cara, mas o Thundercats, esses desenhos novos, é um bom bate-papo também. Pessoal também, hoje em dia, tem um costume, que é costume de brasileiro mesmo, que é o não se pode reclamar de nada, né? Você não pode chegar e reclamar que algo tá ruim. Você é um babaca, você é um preconceituoso, você é um caraca. Não, isso aí eu acho que rola em todo mundo, Belo. Eu acho só errado dessa parada do reclamar. é você reclamar sem você ter visto o resultado ainda. Uhum. Se você vê o Thundercats e aí você... Tem que ter pelo menos um trailer. Que nem do Jovens Titãs aí, que a gente falou que é uma merda. Tem que ter pelo menos um trailer pra poder se basear. Mas teve do Thundercats. Ô, louco. Do nada. Não, o Thundercats, ele foi só a abertura, cara. Não, acho que foi o desenhista fez uma paradinha, né? Não, falando teve abertura. Tem abertura toda, né? Cara, eu vou te dizer que esse daí já vou ver com preconceito, porque basicamente ele só tá indo na onda das animações mais populares. Ah, isso aí. Fora que, cara, tu pensa assim, que nem falar lá, tinha animação lá de 2011 que não fez sucesso, então eles vão pra isso. Cara, parece que nego chupa pau de estúdio, pelo jeito. Né, aqui. Isso, até tipo, um cara falou, mas não era exatamente só a culpa do desenho em si, né, que nego fazia o seguinte, eles passavam em horário ruim, eles viram que a licença não tava dando bem e trocaram pra um, sei lá, uma licença de um desenho chinês parecido assim. Pô, aí não fode, né, cara? Daí tu vê se... Não, o foda é que Thundercats, por mais que... É aquele desenho dos anos 80, toscão, né, com aquelas animações de bosta, né, tudo era igual. Daí tu pega, porra, a história dele, cara, é uma raça inteira que foi extinta, onde tem o protagonista que ele era um cara que amadureceu muito antes do que ele devia. Cara, não tem como ser um desenho. Eles são crianças, acho que isso é muito bizarro. Ele fala aquela bosta com aqueles gremlin retardados. Ah, velho, vai tu. Olha, olha que era. Não, o desgraça vai ter isso. O desgraça vai ter que dizer que, cara, Thundercats não é tudo isso que a galera bota. E eu concordo com isso. Não, sim. Você tem algum tempo. Acho que o Thundercats chegou a passar no Boomerang um tempinho, né? Chegou. Peraí. O que que tu disse? Tu disse que. Como é que é? Eu consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Entendi que você falou que o Thundercats original não é essa coisa toda. Mas, cara, se tu for pegar a proposta do negócio, cara. É muito mais fácil fazer um desenho fodão, tipo, sei lá, que nem estilo Avatar ou Voltron, né? Que vai. Pô, se fizesse algo no nível Jovens Titãs, tava bom, de graça. Justiça Jovem também. Que é uma paradinha, é infanto, né? É que é infanto juvenil, alguma de ação, mas, cara, eles ir pra esse lado mais, que nem dizem, do CalArts, né? Que é aquelas artes mais simplificadas, assim, aquelas animação mais fofinha, assim, pra chamar a atenção de criança. Pô, pra mim é pura preguiça, cara. E, tipo, tu vê os designs dos bichos, eles não... Se não fosse o esquema de cores, eles não iam lembrar nada, cara. Eles são umas mega, tipo, umas minis aberraçõezinhas, assim. Cara, eu vou te falar que eu achei isso legal. Eu vou assistir pelo menos um ou dois episódios. Cara, eu não vou assistir. Qualquer forma. Eu devo assistir que vai passar no Cartoon. Cara, eu não gosto do Tietchan. Eu não tenho Cartoon, então... Você pode ver SBT aqui, cara. Então. Caralho, hein? Caraca, tu não tem Silvio Santos, você não merece nem viver, cara. Vai ver o que você faz da sua vida. Concordo. Tem Silvio Santos, não dá, velho. Cara, eu vou te falar. Agora vocês puxaram uma parada interessante, que vocês estavam falando desse formato agora de desenho novo, né? Que tá que o Cartoon tá investindo pra caralho, né? Tudo agora é esse formato que. Formato de os desenhos mais. A galera mais cabeçuda, e piada e sem emoção, e blá blá blá, você tem. Tipo, Titans Go, que meio que... Eu tô fazendo uma aspas enorme que começou com isso. Tu tem o OK Kyle, tu tem o próprio Steve Universo... O Steve Universo não é o primeiro, não? Não, acho que quem começou mesmo com essa onda de desenho retardado foi o Hora de Aventura. Não, mas mesmo o Steven Universe... retardado, caralho! Mas mesmo o Steven Universe, ele não é exatamente só comédia, assim... Ele é mais sério. Pô, se o traço dele fosse tipo, mais puxado, sei lá, pra um desenho mais sério, assim, eu até achei mais interessante que... tu vai ver esse desenho do Steven Universe, cara, eu acho meio qualquer coisa assim. Eu acho um bom desenho, cara, mas a missão difícil é você superar a primeira temporada, que é uma merda. É, eu vi, tipo, só a primeira, acho que eu vi uns 8 episódios, nossa. Não dá, cara. O moleque é muito chato, cara. Sim, ele é, cara, ele é até hoje. E a voz americana, cara, vai dormir, é muito chato, cara. Cara, mas voltando lá ao assunto, tipo, essa parada que hoje, nossa, você tá fazendo isso. Cara, mas eu comentei muito, cara, isso que tipo, tá sendo sucesso agora nos Estados Unidos, cara, é uma parada que no Japão já se faz desde, sei lá, desde 1998, cara. Porque você tem essas versões cabeçudas, meu amigo. É o chibi, né? É, o Super Deformed, cara, você já tem isso desde 98, cara. Tu tem Kamen Rider. Tu tem Dragon Ball, tu tem nesse... Gundam, tipo. Né? Gundam, cara. SD é Gundam, né? Essas... Cara, a Shonen Jump, ela tem uma revista dedicada só a esse tipo de história. E nela você tem histórias do Dragon Ball, do Naruto, e é todo mundo assim, cara, desenhadinho assim, cabeçudo, bonitinho, tendo histórias bestas, assim, fazem referência às histórias originais. Cara, o Hokuto no Ken tem uma, né, cara, foi iniciada por um fã, e depois, sei lá, os caras compraram a porra. Virou do, anime até, cara. Virou, eu assisti as duas temporadas, que é o Dedê Hokuto no Ken, cara, que é genial. Acho muito foda esse anime, cara, eu me divirto pra caralho assistindo ele. E, pô, cara, tipo, não é uma parada que é nova, é tipo, a galera, já é feito no Japão lá desde os anos 90, e fica aqui a galera, não, é porque isso é a modinha de agora, não, cara, isso já existe há muito tempo, só porque os Estados Unidos só começou a beber dessa teta agora que... Tipo, não é agora, porra, é isso que eu ia comentar. Então, Baby Scooby-Doo, Baby Snoopy, né? O problema é que a indústria japonesa de animação e mangá, cara, ela é muito mais ampla, cara. Tem coisa pra cacete e pra todos os gostos, quase, né? Aqui, porra, né? Não é como se tivesse, pá, tem um desenho do Thundercats legal e tem esse desenho mongol aí. Não, cara. Que nem Teen Titans, né, cara? Que, porra, tinha o desenho lá que eu... Até onde eu lembro que do que eu vi do SBT, ele não acabou certo, assim, era pra ter uma temporada mais. Não, ele acabou de qualquer maneira, cara. O último episódio, sim, provavelmente foi cancelado. Foi. O episódio era da Terra, né, que, tipo, isso. Anda lá, daí o Slade leva ela e, putz, o que vai acontecer? Não, cara, o último episódio tem a ver com a Terra, sim, mas é depois da última temporada, que é lá deles meio que viajando no mundo, fazendo tipo uma reunião de heróis. É por isso que praticamente copiaram o final do Liga da Justiça sem Reduz. A mesma coisa. É, e no final todo. Mas não era um final certo, exatamente, né? Sim, aí vinha um episódio depois que era o Mutano reencontrando a Terra. Tipo, agora a Terra era um estudante normal e tal, porque na última saga dela, ela teoricamente tinha morrido. Aí o Mutano reencontra ela. Ele tenta convencer, ela primeiro diz que não é ela e tal, aí no final, tipo, ela fala que ela não quer voltar a ser heroína, não sei o que, só sei que termina com o Mutano, acho que chega a criar a dúvida de se o Mutano vai ou não vai largar os Titãs pra ficar com ela, aí tipo, aí no final ele decide continuar com os Titãs, aí acaba esse episódio e não tem mais nada porque a Mattel cancelou o contrato, se não me engano. É porque quem financiava esses desenhos todos aí dos anos 90, sei lá, Era empresa de brinquedo, ou seja, o Justiça Jovem também acabou, porque eu acho que também a Mattel disse que o boneco não estava vendendo, então eles pararam de financiar. Creio que o Thundercats também, o de 2000, também foi a mesma coisa, cara. Eu até falei que foi vários fatores, né? Não, sim. Vender tanto e a Cartoon. Eu acho que era o Warner que tinha licença, inclusive. Sim, a Warner. Ainda tem. Licenças, tipo, passavam em horários horrorosos, assim, mudavam o esquema e, tipo, ninguém conseguia ver e não vendia, né? Daí acabaram pegando uma licença de outro produto que era bem mais barato. Que desenho chinês é esse, cara? Eu, não, eu vi isso no Twitter. Isso pode ser muito bem uma mentira, né? Mas eu fico imaginando que normalmente esses desenhos chineses acabam jogando essas merda pra cá também. Tanto que, inclusive, tá passando um Cartoon que é o tal de Mecard, eu acho que é o nome, Mecard, que deve ser a junção de merda e carro, porque só isso. Cara, é bem bolado o nome, tem que dar porque simplesmente o Mecard, ele é um desenho coreano, não é nem chinês, é coreano, que é o Bakugan, só que ao invés de serem bolas, a galera joga carros que viram monstros. Eita, mas Bakugan já é ruim? Desculpa aí, fã de Bakugan. Se você existe isso, né, cara? Se você existe, eu sou um velho, mas eu tô falando pra você que o desenho é ruim, eu tentei ver. Nossa, é impassável, cara. Não dá, cara, não dá. É muito estranho. Tipo, é difícil. Tava passando essa merda outro dia. Assim, caralho, que desenho ruim, cara. Tipo, ruim é pouco. Ruim é muito pouco. E, tipo, cara, veio pra cá, né? Então, normalmente, essas tranqueiras com o cartão pega. Eles acabam desovando assim na América do Sul, cara. Então, tipo, vocês pegaram um desenho chinês pra passar por um lugar do Thundercats, essa porra passou aqui em algum momento, né? Eu não sei se vocês lembram, mas passou Thundercats, falando de Cartoon. O Cartoon teve uma época que eu não sei como é que é hoje, mas quando era mais novinho, o Cartoon tava tentando se entranhar na onda dos desenhos mais adultos, né? Então, na época que passou esse Thundercats aí, tinha o desenho do He-Man também. Que sim, era uma outra releitura. E os Mestres do Universo. Sim, que, cara, é bacana, mas é porque é fogo. Esses personagens, eles caem num problema até que o Desgraça citou aí. Tanto o Thundercats quanto o He-Man, você vê claramente que são desenhos pra vender boneco, cara. Sim, o Thundercats é muito, o antigo, Cara, ele é muito fraco de história, assim, mas muito de um nível que nego nem imagina. Eu fico vendo, tipo, Jovem Nerd e tal. Ah, não, tem o Jaga, não sei o quê. Cara, vê de novo que você vai ver a merda que esse desenho é. Infelizmente, cara, eu falo assim, via... É, esses desenhos são mais legais conceitualmente do que história em si, que eles são, tipo, só aquele... Como é que é? Aqueles desenhos de sábado de manhã, saca? Que é tudo... Ah, tem uma historinha aqui, acontece problema, depois todo mundo acaba amigo e rindo no final. Sim. É o que tu tá falando, desgraça. A historinha que o... Que você tá contando aí da relação do Thundercats, pô, seria realmente foda a gente ver um desenho desse jeito e tal. Só que, porra, na animação original, cara. Vou te falar um negócio aqui que muita gente pode discordar de mim e tal. Mas a animação do He-Man eu acho, hoje em dia, muito mais justa do que a animação do Thundercats, cara. A animação do He-Man, por mais o frame drop que tem na animação, tipo, é muito de boa de tu assistir. E, porra, a linha que ele faz ali dele ser o bonzinho e o cacete, porra, é muito, muito, assim, é simples, entendeu? Cara, agora o Thundercat aí vem nessa onda. Cara, assim, muita gente nem sabia dessa porra do... Que eles eram crianças e cacete, sim. Porque, tipo, não parece... E eles são os caras, assim, a coisa lá tem aquele bastão... Não, cara, só com ele, o único que era pra criança que virou adulto foi o Lai, os outros já eram adultos, os únicos que eram crianças eram o Nikit, o Inicat e o Lai. Só que aí o Coroa, que era, tipo, sei lá, o piloto da nave, que depois ele vira lá o Obi-Wan Kenobi. The Force will be with you, always. Vira fantasminha, vira fantasminha, dá uma volta no tronco pra sentar em cima dele. Ele quebra, ele muito filha da puta, ele quebra a cápsula do Lion, e aí com isso, com o Lion, não funciona completamente as funções de criogenia, né? Tipo, ele fica adormecido, mas o corpo dele não é conservado, ele envelhece. O que totalmente não é explicado, porque se ele ainda envelhece, sinal de que o sistema... O sistema do corpo dele tá funcionando, ou seja, ele deve ter se cagado, se mijado, deve ter sido uma coisa maravilhosa. Esse tipo de explicação que tu já tá dando, é tipo assim, cara, quem baba muito ovo de Thundercats, eu acho que você tinha que ver pelo menos um ou dois episódios, e não é que você vai desgostar, mas pelo menos pra você ver se tipo assim, caralho, realmente não é o que eu tava lembrado. Eu acho que tem dois espectros nesse tanto. Tipo, tem aquelas pessoas de que, no meu tempo, isso era muito bom e blá, blá, blá. E tem a pessoa que. Tem nego que. Cara, tem nego que assiste essas animações antigas hoje em dia. Acha, tipo, do caralho ainda, cara. E, cara, ela é lenta, cara. É incrível. Cara, não importa, tô dizendo que é o que eles pensam, cara. É questão de força, né? Mas, pô, é foda, mano. Daí nego só. Peraí, que alguém passou com um cortador de grama aqui na rua. Aqui. Caralho. Montado em cima. Caralho, montado em cima. Eu ia falar que é o cara. Vocês nunca viram aquele cortador de grama que é tipo um carrinho, não, galera? Sim. Mas aí é muita tecnologia aqui no Brasil, isso aí, cara. Que isso, pô. Deve ter, cara. Deve ter isso. Não, tem aqui no Rio tem, pô. A Colurbe aqui tem, esse daí. Mas, porra, tipo, são uns desenhos assim que, sei lá, cara, não sei qual desenho da minha época que hoje eu falaria assim, ó, pode ver. Um que eu acho que dá pra ver, mas mesmo assim você sente as limitações, é o 2. Vou citar aqui 2, então. É o Homem-Aranha, o X-Men, cara, são dois desenhos que você vê assim. Não gostava do X-Men nem na época. E um outro assim, e esse aí eu falo sem sombra de dúvidas que realmente dá pra você ver de boa, é o do Batman, cara. O Batman lá do Bruce Timm. Não, mas pô, é totalmente diferente, né? É, mas aí tu tá pegando anos 90, cara. Então não dá pra ver nada. Ô, Bel. Um que eu acho que passa de boa é o Tartaruga Ninja. Eu acho que Tartaruga Ninja dá pra ver, que ele sempre foi aquela vibe mais bobona. Tipo, dá pra assistir, dá pra ver de boa. Eu consigo ver, por exemplo, Tartaruga Ninja antigaço e me divirto até hoje. Agora, por exemplo, isso na época já eu não gostava. Cara, é tanto até que eu me espantei com quanto você teve de gente reclamando da She-Ra. Porque, cara, a She-Ra já era chata. Sim. Na época dela. Tipo, porra, ela era o He-Man pra menina, sabe? Não, e te falar... O He-Man já era o He-Man pra menina. Isso aí, cara, se eu não me engano, o Tom Kalinske da SEGA, ele tava nessa época ainda na Mattel. O que aconteceu? A porra do He-Man fez um sucesso do caramba, né? Sucesso estrondoso. E ele fez o que ele já tinha feito com a Barbie. O que ele fez com a Barbie? Criou um Ken, né? Então, pro He-Man, o que ele fez? Criou a She-Ra, né? Pra ter um personagem de mulher, pra ter de todos os gostos. Cara, te falar sinceramente. Era um desenho chato. Tipo, a galera, cara, eu achei legal a Netflix se disponibilizar, pegar esse personagem que ninguém liga, que ninguém gosta, pegar, trabalhar nele, dar uma história, dar um contexto, cara, quase chegou o filho da puta que com certeza odiava isso nos anos 80, e fala, a Xirra era melhor na minha época que eu usava minha saia. Pô, irmão, vai ser foda. Isso entra naquela categoria, né, do nego que, tipo, ele provavelmente não reassiste esses desenhos nem nada, ele só pega da paz da nostalgia e fala, né, sim, cara. É, tipo, super reclamar. Nego reclama por reclamar. Mas que nem eu falei, porra, esses desenhos antigos tem umas fanbases foda aqui, né, porra. Eu não sei o Thundercats, mano. Cara, tu pega o Tartarugas Ninjas aí, porra, tem fanbase. O Transformers, porra, Transformers tem uma fanbase foda. Cara, nossa. Daí, outro desenho também sofridinho, hein? Esse aí é outro que sentiu o tempo assim, mas demais, cara. Pô, sentiu até hoje, né? Que até as animações de hoje são uma merda, cara. Sim, não, até a 3D, pô. Ah, não, a animação de hoje ela se força a ser como a antiga, né? Isso que eu acho mais bizarro. Sim, cara. Pô, aquelas japonesas também, caralho. Ah, não. Pô, do Transformers tinha uma que passava na Globo, acho que era The Animated Series. Que não, tinha não era armada, não? Não, não lembro direito o nome, mas não era armada, mas só sei que tinha uma menininha ruiva do tipo dos, como é que é, das Chiquinha, que acompanhava eles. Pô, aquela animação era bacana. Não, eu sei de qual que você tá falando, essa até que ela é meio baseada no filme, não completamente, logicamente, mas eu sei qual é, que ela era, acho que se não me engano, ela era já mais, não era 3D, mas era, não, era 2D. Não era um traço muito estranho, cara. Eu curti. Pô, era da horinha, cara. Pô, eu lembro que tinha um episódio que revelava que a guria era um robô, cara. Era mó. Olha só, hein? Olha aí. Nem o japonês esperava por olha essa. Olha aí, né, cara? É um negócio, cara. Outra série que tem nessas aí é a My Little Pony, cara. Porra, tem nego que acompanha. Ai, cara, não. Isso aí. Não. Mas eu não tô falando dessa nova. Eu tô falando de coisa. Dessa coisa de. Tipo, atualmente e da década anterior. Que, pô, aqueles desenhos antigos, cara. Tem gente que ama, né, cara? E não é só tipo, marmanjão, velho. Caramba, tipo, eu tava até comentando, pô, eu acho que bizarro, tipo, a galera, tipo, reclamar da Xirra. Eu tava lembrando aqui, cara, dos desenhos dos anos 80 que eu peguei por reprise, que eu nasci em 90, eu acho que eu e o Cat tem gente ali em 91. O Belo é de 1500 e o Desgraça Eu tava aqui no começo, hein? O Desgraça é que é o mais novo, né? Desgraça 96. É 96. Eu sou mais velho que eu sou de 87, pô. Sim, cara, eu tava lembrando aqui, cara, eu só peguei reprises desse desenho dos anos 80. E, tipo, por exemplo, eu quando era moleque, eu não assistia Thundercats, porque na época esse Thundercats estava com SBT. E na época o SBT não pegava muito bem aqui, cara. Era tipo, pra você conseguir igual o SBT, você tinha que fazer o jogo da antena, né, cara? Você tinha que ficar girando a antena pra tudo quanto é lá, levantando, subindo, pô, fazendo alta aeróbica com o negócio. Porra, que época, hein? Porra. É, mas o quê? E, então, eu não via, tipo, Brave Chat, essas merdas todas, vocês iam lá atrás do todo que passava. Caraca, tu não viu o Pole Position, cara? Pô, que é baseado num jogo de videogame? Pole Position eu já cheguei a ver. Pô, Pole Position, aquele Civil Hawks. Civil Hawks eu não vi, não. Esse desenho é ruim demais, hein, cara. Outro que a galera paga um bolo, esse desenho é uma boa. No espaço, né, e com a música maneirona também. Sempre tinha esse gritinho. E aí eu tava pegando, cara, desses desenhos dos anos 80 que eu podia ver, que eu gostava, né, era só o Caverna do Dragão e o... Que, cara, se alguém decidir fazer um reboot dessa porra, vai dar merda, cara, você já tá chiando por isso, então, puta que pariu. E o outro era o Tartarugas Ninja e o Caça-Fantasma, cara. Era só esses três que eu via e eu gostava. Tipo, eu não gostava do He-Man, não gostava da She-Ra, cara. Os outros também, tipo, eu cagava, ou não via, ou não gostava também. Tipo, cara, tipo, o negócio tem tanta gente doente assim pra esse desenho. Pro cara chegar na internet e ficar reclamando do novo visual, que é pra uma nova geração, que é pra nova galera. Sim. Tipo, é muito bizarro isso. Cara, eu não via She-Ra, tipo, quando me perguntaram, eu falei... Cara, eu caguei, eu não assistia na época, você acha que eu vou assistir agora, porque eu tenho 27 anos já, cara? Não, e tu entende por que a galera reclama, né, cara? Porque, tipo assim, não é pra eles, né? O pessoal ainda não percebe que, tipo assim, ó, isso aqui não é pra mim. Aí vem sempre aquele, mas você pode ir lá ver o antigo. Não, cara, eu entendo a vontade de quem, pô, queria ver um clássico, como você falou, Tartaruga Ninja. Tá saindo aí, né, se já não saiu, uma versão nova também das Tartarugas. Pô, eu amaria ver uma parada assim mais baseada na época de quando eu era moleque. Pô, tinha bonequinho. Acho que foi um dos desenhos que eu mais comprei quinquilharia. Rapaz, eu tinha um jogo merda de Nintendinho, aquele jogo da do que você só joga o melhor, o Donatello, e que elas tomam um choque. Ah, sei, sei, nada sei, a ver sei, com sei. O desenho. Ô, então, Belo, você tinha o Michelangelo Fazendeiro? Porra, não tive esse aí que o Tchad fala pra cacete. Eu não tive esse, mas eu tive... o Rafael Mecânico? Não, não tive a linha Senai das Tartarugas. Não, não tive. Não, mas... Porra, eu tinha o clã do pé, cara. Tinha o do clã do pé, tinha o Destruidor. Tinha... Pô, toda vez que eu saía pra falar aqui, daqui a pouco... Aquele camarada que sempre pergunta aí nos comentários, ele fala, pô, eu acho que eu já joguei Flipper com esse cara. Eu não lembro o nome dele, Cat. Gloom. É, aquele. Eu ia lá no Tentudo, aí toda vez que a gente ia lá passear, meu pai trazia um bonequinho desse pra mim, né? Pô, escolhe o que você quer levar. Pô, teve vez que eu olhei aqui pro meu armário, tinha mais de 300 bonequinhos da Tartaruga Ninja. Então, e o pessoal gostava muito na época, era muito febre. Ia amarrar se tivesse algo hoje, como se fosse daquela época. Talvez ia, assim, matar o meu ego. Mas, porra, eu entendo que a tartaruga tem que continuar, né, cara? Não é só pra mim. Entendeu? Não é uma parada única. E, pô, hoje os tempos são diferentes, cara. Pô, o jeito que se tratava certas coisas na época. Hoje não tem mais como, entendeu? Não tem mais como. Mas ainda, ô, Belo, tirando essa nova tartaruga aí que tá vindo mais na vibe dos filmes do Michael Bay, né? Que dizem até que o Rafael é o líder do grupo. A April já teve uma mudança de etnia e tudo mais. Mas, cara, todas as outras séries que vieram antes respeitaram muito bem as Tartarugas Ninja. Algumas iam mais naquela pegada mais séria, que era do quadrinho. Essa última que a Nickelodeon fez, que era em 3D, acho que teve 5 temporadas. Pô, cara, são sempre séries muito boas e que ainda respeitavam a antiga das Tartarugas. Essa última, inclusive, da Nickelodeon, você tem episódios em que as Tartarugas vão a vários multiversos. Tipo, eles encontram as tartarugas dos anos 80 e tipo, brinca com as coisas, tipo, ah, vocês só comem pizza, tudo de vocês é besteira, vocês não matam ninguém, como? Tipo, tem esse choque de cultura, pô, nos anos 80 eles não matam, não batem, tipo, eles brigam, mas tipo, é briga de brincadeira, e, tipo, a gente aqui mata, eles até falam, nossa, vocês são muito violentos, tipo, tem esse choque de realidade. Well. Cara, mas... Isso aí, ó, tem vários episódios aqui, só porque que é um podcast de games, né? Sempre vale falar, até um episódio que você sentou. Tem aquele episódio lá do Mega Man, que é um outro desenho merda aí, que o pessoal de vez em quando baba um pau, mas esse aí é sem motivo. O Mega Man clássico lá, o antigão mesmo, que tem aquele episódio com o X, que inclusive tem uma parada parecida também, né? Que o X é tudo piroca, mata tudo. X mundo. É o mongol gigante. Não, tem o que pegar o inimigo, tipo, aí vai e explode um caminhão. Ele é o. Não. Ele é o Superman do Snyder, pô. Exato, cara. Se ele não tivesse que atravessar um prédio. Isso que eu acho estranho, cara. Tipo, o Mega Man também tá recebendo uma nova versão. Que, cara, esse eu falo, é uma merda. Esse eu acho que a galera teria o direito de reclamar, porque, tipo. De Mega Man só tem um nome, porque a história do desenho é um garoto que encontra um robô alienígena, aí pra enfrentar os inimigos ele se funde a esse robô e vira o Mega Man. Isso não é o Mega Man, cara, desculpa aí. Tem uma mão de algum americano, né, que olhou assim, eu acho cara, eu acho que a galera do... assim não vai dar certo, né? Se eu não me engano, é a galera do Ben 10 que tá fazendo isso, lá, tal do Man of Action, né, que tá pô, mas esse cara ele tem uns pontos comigo, hein, cara, ele tem coisas, acho que tem aquela mesmo. Animação do Homem-Aranha, o Espetacular, uma das animações, né, que já teve várias já, e é muito boa, até eu acho que ajudou bastante a ter essas novas, ele tem umas outras paradas dele, que eu acho que aquele clone do Max Steel foi ele que fez também, não foi? Sim, aquele Max Steel novo, eu acho que tem o dedo dele também, cara. Então o cara tem uma moral, mas... É, ele tem as coisas boas, mas, pô, não, isso aí não é Mega Man, né, cara, tipo, pô, o alienígena veio do espaço, pô, pode botar outro nome, fazer outro desenho, pode voltar a chamar ele de Ben 10, né, cara, mas... Porra, cara, não cola. Será tipo, que galera... isso não é o velhaco dentro de você que tá não falando? Não sei, mais cara, mas tipo, é uma parada que eu veria, mas o público do Mega Man estranhando. Não, cara, ninguém tá reclamando. A galera decidiu reclamar da porra da Shira que ninguém via. Tipo, ninguém via esse desenho. Shira de bermuda, né? Shira tipo não fazer balé, né? Eu lembro que era fazer balé de bermudinha. A Shira é recente, né, cara? O desse do Mega Man. Cara, é impressionante. Eu acho que faz uns 3 anos que eu vi aquela primeira imagem dessa concept art dele de. Como é que vai ser o visual nesse novo desenho, cara, aí. Só vai sair o desenho agora, né? Pô, teve um post do locador disso, não teve? Alguma coisa assim que eu lembro. Acho que não, locador nossa, milênios e milênios. Milênio foi mesmo, cara. Já haviam posts no locador. É. Tem tempo mesmo, né? Para com isso que tá tendo aí, já são uns 3 aí essa semana. É, amanhã tem mais um, hein? Aí, ó. Felipe tá aí e o Cat também vai ter o... As Nintendistas estão rolando, cara. Não vai parar, não. Enquanto tiver o Cat estiver jogando a Switch... Não. Posts de review é diferente de posts de notícias, essas coisas, sabe? Ah, notícia, cara. Ah, se você quer notícia, sei lá, vai no Voxel, vai no Comic Book, vai pra puta. GameSpot Brasil, que agora tem. É, pô, é vai verdade, qualquer lugar. Faça jabado, contrate a gente, GameSpot. Vocês querem um podcast, não? A gente vai fazer um. Pô, é verdade, verdade. Um crossover aí. Sim, pô, tranquilamente. Me chama que eu vou, que nem o. Olha aí. É o seu caso. Mas. Porra, cara, esse bagulho de desenho assim é complicado. Eu não sei, vocês que são mais novinhos, que agora eu fiquei curioso, cara. Vocês que são mais novinhos. Eu acho que com quase 30 anos na cara. A gente não, mas é porque, tipo assim, eu falo, vocês falam, tipo assim, ah, He-Man, porra, eu vivi a época do He-Man. Não que eu tenha orgulho disso. Eu vivi, tipo, eu peguei minha espada. É, eu vi, cara, quando anunciou na Globo e a gente viu isso de manhã. Eu vivi a época de DuckTales, que é outro que teve um remake também aí há pouco tempo. E a galera, bacana, cara, esse continuou, eu achei, cara. Puxei. É, parece ser bom, não cheguei a assistir ainda não, queria ver. Depois me passa o link aí. Tá, mas qual é a pergunta? Qual desenho de vocês, assim, sei lá, você, Cat, que perguntou aí, já vi falando. Qual desenho que você fala assim, ah, cara, eu acho que é da minha época, eu gostaria de ver um remake, não sei o quê. Fantástico Mundo de Bob. Pô, esse desenho é bom, cara. Esse desenho é bom, um Doug, né? Esses desenhos eram bom, mais... Não, mas ó, os da minha época, assim, que eu mais assisti, não... Pô, depende da idade, na verdade. Ali pros 8, 10 anos, eu ganhei Cartoon em casa, e aí, tipo, todos os cartoons lá, Johnny Bravo, Vaca e Frango, esses são os que eu mais me lembro de ver, porque, tipo, eu já tinha uma memória um pouco melhor, tá ligado? Antes disso, era, tipo, TV Cruz, que era Super Patos, Lá Vem as Múmias... Lá vem as múmias. É, já vou te falar que esse das múmias aí também é uma outra. Esses das múmias pra guardar no sarcófago da memória, cara. É. Mas porra então, dessa época do 90 era uma merda também, esse monte de desenho maluco de. Antes do Cartoon eu via SBT, né? Que é a TV Cruz e o Bom Dia e Companhia. E um pouco antes ainda, eu lembro de pegar a Manchete, porque eu via Fly e Cavaleiros do Zodíaco. Só que assim. Fly não. Foi no 11. Não, no SBT, cacete. Não era na Manchete? Não. Mas Cavaleiros do Zodíaco era na Manchete. Sim, era. Eu lembro de ver coisa na Manchete, mas eu não lembro de nada mais do que isso, tá ligado? Cara, a Manchete, que eu me lembro assim no comecinho, que o que é mais aí dos outros aqui, se ele vai lembrar, ele eu vai tinha, saber. Tinha que... o. Como é que era aquele Samurai Warriors? Sim, isso era foda. Eu vi bastante isso. É, a Manchete era que tinha os Cavaleiros do Zodíaco. Churato. E o Janete dos Cavaleiros do Zodíaco. Era o Churato, o Samurai Warriors. Churato é ruim, hein? Agora eu tô aproveitando aqui pra me aliviar meu coração, porque não, eu fui cara, procurar essas animações cara, de novo. Quem gostava de Churato é porque era criança sem discernimento, cara. O Churato. Cara, o Churato é tão merda que a Tati Sunoco não fala que é dele. Porra, caralho, a Tati Sunoco, o Churato? A Tati Sunoco, o Churato, cara. A Tati Sunoco. Caralho. E, cara, o Churato tá. Né? Cara, eu lembro que eu não peguei pra rever Churato, porque eu não sou doido. Fez bem, cara. Mas, tipo, por exemplo, eu ouvi um podcast do D-Wave que eles acabaram reassistindo o Churato. E, cara, eles lamentam muito terem feito isso, cara. Que, é tipo, ruim demais, né? Cara, eles falam que, tipo, há episódios assim que os caras já estão tão no foda-se, que eu acho que a série já tinha sido cancelada. Tipo, eles viram que não tava dando certo. Cara, que, tipo, tem cenário que tá sem pintar, tipo, as armaduras toda hora mudam de formato, tipo, num episódio a armadura de um jeito, no outro ela é totalmente diferente. Cara, várias peças sem pintar também. Tipo, cara, é coisa de maluco a produção do Churato, cara. Não sei nem como ele ainda teve... 6 episódios extras, cara, depois assim, pra galera assistir. Foi um negócio que não deu certo. Não conseguiu surfar a onda dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. E só veio pra cá naquele pacotão que o seu Sato Company trazia, né? Igual, tem esses desenhos aqui, vai querer. Tem esses desenhos junto com esses bonecos, vai querer, aí a Manchete pegava, não pagava ninguém, ficava devendo e faliu. Nossa, esse desenho, cara, pior que tem a abertura dele no YouTube aí, quem quiser depois procurar. Procure. Até na abertura você. Ele não mente pra você, entendeu? Ele fala assim, ó, vai ser uma bosta. Segura na minha mão. Não, eu vou ter que ir contra você agora, porque a abertura brasileira realmente ele te mostra. Mas a abertura original. Original. Mas eu sou o EBR, pô. Eu assisti a abertura original. Eu assisti a abertura original do Churato, eu parei, dou um pau. É maneira? Pô, é, cara. A abertura é bem feita, inclusive. É, que é daquelas aberturas que são mais bonitas que o desenho em si. Exato, cara. Ah, então aí é foda. Isso aí, meu. Eu olhei, cara, não, essa abertura do Churato não era assim. Eu, pô, fui, Procurei o Churato Abertura Brasileira. Eu vi que tinha aquela babaquice da estrela do S, H, A. Mas não, cara, a abertura do japonês já é a mesma resposta, cara. Com a música mesmo, na moral, tocando. Tipo, porra, os caras investiram bem na abertura. Esqueceram do resto do desenho, né, cara? É engraçado, tem uns desenhos, hoje é menos, né? Mas tem uns desenhos que tem essa parada de ser uma abertura foda pra caralho. Bem, hoje é menos, não. Não sei, porque é muito tempo que eu não assisto umas animações assim, mas antigamente tinha essa que anima. O começo era muito bom. Era bem Square, né? O começo é muito um 3D, muito. Na época era maneiro. E quando você vai pro jogo real, você fica. Porra! Não, ainda continua, cara. Até o próprio Dragon Ball Super passa por isso. Não dá, cara. Até hoje, tipo, tem muitas aberturas, assim, que são muito boas. Aí tu chega no anime e tu fica, porra, é isso, cara? Pô, a abertura é tão foda. E, tipo, porque mostra o cara lutando, soltando raio e, pô, aqui ele só fica conversando. Tipo, pô, é mais ou menos assim. Porra. Ô, Desgraça, e você, cara? Qual animezinho você queria que voltasse? Anime não, né? Qual desenho da sua época de infância você queria que voltasse, assim? Cara, sinceramente, muita coisa que eu via, tipo, eu nunca não tive cartoon, essas coisas assim, não tive TV por assinatura, então não tive esses canais assim pra assistir. Eu via no SBT e Globo. Queria que voltasse, né? O Castelo Rá-Tim-Bum. Eu não via Castelo Rá-Tim-Bum. Que isso, cara? Olha só aqui. Eu via. Aí, ó, pô, vou te mandar um link aí do Google Drive pra você. Que o Desgraça não via Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, de 96, pô, não tem como. Pô, mas repetiu trocentas vezes. Ah, cara, já não era vibe. Pô, meu, o Desgraça começou a ganhar consciência mesmo lá em 2001. Caralho, começou a ganhar consciência. Não, cara, toda a criança... E passava em que canal, cara? Na TV. Passava na Cultura. Ah, não via Cultura, cara. Então, essas cara... Fantasma, não tocou Ricó na Cultura, velho. Eu também não vi essa resposta, cara. O Júlio Nagai teve tirada no vocal, cara. Nossa, cara, fazendo errado. Cara, eu vi... Cocoricó tem várias temporadas, né? Eu descobri isso há pouco tempo. Pô, Cocoricó tá até hoje aí, mano. Tem temporada. Pô, tem. Eu achava que era só o Júlio e o Alípio, né? Mas não, cara. Tem galinha, tem outro cavalo. É uma loucura. Pô, cara, tem um personagem... Animal. Cara, tem uma temporada toda que é eles na cidade, maluco. Sério? Sério? Cara, minha mãe... minha prima tinha uma filha que na época era pequena. E... Ela de vez em quando vinha aqui em casa. E pra distrair a criança, minha mãe botava um DVD do Cocoricó, que era exatamente essa saga aí do Júnior. Saga. Saga. Júnior na cidade. O arco, né? É o arco da cidade do Cocoricó. Caralho, que era irritante, cara. Tipo, uma coisa que não faz sentido, cara. Tipo, o Júnior ia pra cidade visitar um primo dele e, tipo, aí você pensa, pô, beleza, o Júnior vai visitar, não, mas o Júnior vai visitar com um cavalo, duas galinhas, um papagaio, pô, não sei que porra de fazer, né? Fazendo com o Ibama no visita, né? Pô, a gente, vai ele essa bicharada toda pra cidade, cara. Bicharada no vocal. Exato, caralho, o que que tá acontecendo? E aí depois eu não vi que eu não aguentava, cara, eu sei que depois aparecia os outros personagens, tipo um sapo, tinha um pato que era esse cara meio com o violão da parada, cara. É, muito bizarro o negócio. Caralho. Mas, Desgraça, não tem nenhum não, cara, que tu queria que voltasse assim? Cara, eu particularmente não, tipo, não me importo, assim, eu tipo, nossa, eu preciso de um desenho antigo. Pô, o Teen Titans eu queria que tivesse pelo menos um final decente, cara. Pô, essas coisas que foram canceladas, pô. Ah, mas tem um filme que eles vão pro Japão. Ah, eu sei disso. Eu lembro de passar no SBT de um sábado de manhã essas paradas. O filme é muito ruim, cara. O mais bizarro desse filme... Esse filme é um bom medidor de otaku, né, cara? Porque tem uma personagem... Não, eu vou te explicar por quê. Tem uma personagem que ela fala em japonês, mas tipo, ela fala as frases mais básicas possíveis, cara. Então, tipo, quem assiste um bocadinho... Chega, né? Ohayo! Exato! Kawaii, não sei o que. Pô, ela fala assim. Ela fala o japonês aleatório de otaku. Ela é basicamente essas minas que vai pra evento de cosplay. Exato, coisas. Exato. Cara, Pô, você... ia falar aquele personagem aí da novela do 4 lá, da Tebayo, né? Por aí, cara. Porque é mesmo que eu falava, até esqueci. É Daijobu, Daijobu. Daijobu, mãe. Daijobu, que é puta bem, merda, hein? Cara, Kit, simplesmente, se você conseguir acompanhar pelo menos uma linha de diálogo dessa personagem, meu irmão, desiste, você é otaku. Tipo, eu tava assistindo isso aqui também. Tipo, cara, eu tô entendendo essa menina sem ver legenda, cara. Tipo, eu parei, tipo, desliguei a TV, olhei pro horizonte. Oh, God, what have I done? Tipo, fiz aquela cara meio tipo, cara, já era, né, cara? Eu perdi, né? Não tem volta, né, cara? No jogo da vida, eu perdi. No jogo da vida, eu sou um loser, né? Eu perdi. Foi ali pra internet, foi procurar um travesseiro, aí já era. Mas se entrega aqui já foi. Mas aqui é o Desgraça falando, vai ser terminando esse podcast com a zona do cacete, e, cara, foi a merda, vocês querem só falar merda, é isso aí, não gostei, mas vai ter uma parte 2 então, e é isso aí. Mais engraçado, eu não te contei que esse é o segundo áudio que eu gravei. Depois que você pediu, eu tinha gravado antes. No meio da gravação, minha mãe entra no quarto do nada, tá falando com voz fininha, porque tipo, porra, mãe, eu tô gravando o negócio. Cara, ela começou a dar risada, depois eu tive que gravar de novo, cara.